da fila de dois mil menor do tricolor chorou a sua dor. Liverpool levou o título, mas o sonho nunca se apagou. Com o coração cheio de esperança, o Fluminense não deixou de lutar. Cada ano, cada instante, a fé nunca ia se apagar. E o tempo passou, mas a paixão ficou. O amor pelo Fluminense nunca se apagou. A história clama, a torcida vibra e o sonho voltou. E a vitória chegou. Fluminense campeão, o amor é o nosso leão. Na luta e na superação, a Libertadores é nossa canção. John Kennedy e Germancano fizeram o sonho se tornar real. A vitória é o nosso hino, Fluminense eterno triunfal. John Kennedy com a sua garra e Cano com um toque de mestre mostraram ao mundo inteiro que o tricolor é forte e guerreiro. Cada jogo, cada batalha foi uma prova do nosso valor. E o destino finalmente sorriu, o sonho de campeão se concretizou. E o tempo passou, mas a paixão ficou. O amor pelo Fluminense nunca se apagou. A história clama, a torcida vibra e o sonho voltou. E a vitória chegou. Fluminense campeão, o amor é o nosso leão. Na luta e na superação, a Libertadores é nossa canção. John Kennedy e Germancano fizeram o sonho se tornar real. A vitória é o nosso hino, Fluminense eterno triunfal. Cada lágrima, cada suor, cada desafio e cada dor, foi a nossa força, foi o nosso amor que fez do Fluminense um vencedor. Fluminense campeão, o amor é o nosso leão. Na luta e na superação, a Libertadores é nossa canção. John Kennedy e Germancano fizeram o sonho se tornar real. A vitória é o nosso hino, Fluminense eterno triunfal. Fluminense campeão, o amor é o com John Kennedy e Germancano, cantamos a nossa glória triunfal. Fluminense eterno amor.